Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olha o programa Central do Sertanejo chegando. Que beleza, que maravilha. Chegou a quarta-feira, meiozinho de semana. Hoje, dia 15 do mês de julho do ano de 2015. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Muito prazer, sou Silvio Ferraz e te faço companhia. Com uma hora de sucesso, o melhor do sertanejão passa por aqui. É o Central do Sertanejo. Nessa quarta-feira maravilhosa. Como é que tá essa quarta-feira? Tudo bem? Tudo beleza? Tudo numa boa? Espero que sim, né? Eu aqui no estúdio, fazendo o Central do Sertanejo. Você aí, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, aonde você estiver, ouvindo o melhor do sertanejão, sertanejo universitário, com certeza passa por aqui. Pra começar, hoje tem Anthony e Gabriel, é camisa listrada. Com a camisa listrada do meu guarda-roupa, eu não uso mais. Você na minha cama, acordando de pijama ou pronta pra sair. Pra mim tanto faz, sou louco por você, de noite ou de manhã. E aí se for clichê, mulher, eu sou seu fã. Eu amo seu cabelo, seu olhar me dá um gelo. Sua boca tem um doce mel. Som da sua voz me acalma, amor, e só pensar em nós me faz fazer papel de bobo. Lá vou eu aí de novo, dizer que sou seu fã de novo. Te quero todo dia, cada dia quero um pouco mais. Aumenta a dose de você. Fiquei completo, certo, que se vem é só você quem faz. Por isso eu quero te dizer, pra essa vida dois, amor, não tem vacina. Então se depender de mim vai ser rotina. Você é linda quando tem ciúme, fala brava quando aumenta o volume, sobe o tom de voz. E esse seu sorriso, esse seu perfume, vício, desejo feroz. Sou louco por você, de noite ou de manhã. E aí se for clichê, mulher, eu sou seu fã. Te quero todo dia, cada dia quero um pouco mais. Aumenta a dose de você. Fiquei completo, certo, que esse bem é só você quem faz. Por isso eu quero te dizer, pra essa vida dois, amor, não tem vacina. Te quero todo dia, cada dia quero um pouco mais. Aumenta a dose de você. Fiquei completo, certo, que se bem é só você quem faz. Por isso eu quero te dizer, pra essa vida dois, amor, não tem vacina. Então se depender de mim vai ser rotina. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada, que morre de amor por mim. Agora, depois de ter chorado o rio,

Coisas de Quem Ama, Jorge Mateus. Passou também Léo Júnior, com a participação mais que especial da dupla Henrique e Juliano, Cê Vai Deixar. E abrimos com Lowbat, a nossa segunda sequência. Agora eu tenho informações do cantor Eduardo Costa. Eduardo Costa lança clipe do seu novo som Sapequinha, com participação de atriz global. Eduardo Costa, de canção de trabalho nova. A escolhida foi Sapequinha, com letra assinada pelo próprio cantor, em parceria com Cabreira e Ivan Medeiros. A moda, que se destaca pela pegada dançante, ganhou um clipe bem produzido, com locações no Centro Histórico de Santos, no litoral paulista e também no Aras do Eduardo Costa, em Esmeralda, em Minas Gerais. A direção é de Alex Batista. O clipe de Eduardo Costa, nele ele faz par romântico com Iana Lavigne, atriz global que atua na novela Babilônia. A faixa fará parte do novo álbum de Eduardo Costa, Vivendo e Aprendendo, que chega às lojas no fim do mês de julho, pela gravadora Sony Music. Tá certo. Então tá aí o Eduardo Costa, sempre com novidades, agora inovando cada vez mais, né? O cara tá arrebentando mesmo. No último final de semana aí, no último domingo, Eduardo Costa e Leonardo tiveram, né, no Domingão do Faustão, arrebentando com o Cabaré. Então vamos aí, sucesso desse DVD Cabaré que saiu, participação do Eduardo com Leonardo. Nós vamos ouvir Um Degrau da Escada. Sozinho, livre outra vez, o amor se desfez e não deu em nada. Você e eu, tudo aconteceu, não fui nada mais que um degrau na escada. Pensamento absurdos, caiu meu mundo. Ainda estou sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis, que saiba dar valor ao meu amor e que me queira bem. Não tem mais volta, foi ponto final. Quebrou o cristal, é, já não tem mais você. Pensamentos absurdos, caiu meu mundo. Ainda estou sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis, que saiba dar valor ao meu amor. Pensamentos loucos que povoam esta minha solidão. O sonho de ser irmão. Ainda estou sentindo a falta de você. Sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis, que saiba dar valor ao meu amor e que me queira. Me queira bem. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Acho que eu tava sofrendo, né, rapaz? Sabe de nada, hein, tio?